Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nota 7. Hoje, dia 27 de outubro de 2012, vamos trazer-lhe uma edição dedicada por inteiro à música tradicional indiana. Aliás, vamos trazer duas edições diferentes. Hoje, dedicada à música indiana. Amanhã, dedicada à música chinesa. A música, digamos, a música indiana e a chinesa, elas têm muitas semelhanças, mas têm, aliás, têm muitas diferenças, mas têm uma semelhança em comum, têm um ponto em comum. São ambas milenares, emblemáticas e muito envolventes. São músicas que têm cada uma os seus próprios instrumentos, que muitas vezes são mais do que típicos de uma região, são mesmo típicos daquele género musical. Por exemplo, a cítara, que é um instrumento tipicamente folclórico indiano. O instrumento é utilizado em várias melodias, até mesmo fora do contexto indiano. Mas a verdade é que é ao tradicional indiano que este instrumento pertence, e é daí que o conhecemos. É apenas um exemplo. Vamos então hoje ouvir uma sequência de quatro músicas tradicionais indianas. Aliás, este programa vai primar por uma situação que é o facto de esta ser a minha única intervenção. Quer hoje, quer amanhã, irá apenas ser a minha única intervenção num programa então, que se centrará, como disse, na música instrumental. Vamos, aliás, na música indiana instrumental. Vamos ficar por aqui então hoje. Tenho a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Antena Web.